Introdução. O pastor da América vai para casa. Billy Graham foi talvez a mais importante figura religiosa do século XX, e o movimento e as organizações que ele ajudou a criar continuam desempenhando um papel relevante no século XXI. Durante toda a vida, Billy Graham pregou para mais de 200 milhões de pessoas pessoalmente e a outros tantos milhões através da televisão, via satélite e em filmes. Quase 3 milhões de pessoas atenderam ao apelo de aceitar Jesus em seu coração, que ele fazia ao final de seus sermões. Em toda a história, nenhum outro pregador proclamou o Evangelho a mais pessoas que ele. Por tudo isso, ele se tornou pastor da América, participando de cerimônias de posse de presidentes e discursando em momentos de crise nacional, como nos cultos memoriais após o atentado na cidade de Oklahoma e os ataques do 11 de setembro. Randall Balmer, historiador da Universidade de Columbia, disse certa vez: "Ele foi amigo e confidente de papas e presidentes, rainhas e ditadores, mas até os últimos anos de vida conservou o mesmo charme jovial e o jeito simples de se comunicar com o público." Billy Graham nasceu na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, em 1918. Depois de frequentar por algum tempo a Universidade Bob Jones, formou-se pelo Florida Bible Institute, perto de Tampa, e pelo Wheaton College, em Illinois. Foi ordenado ao ministério na Igreja Batista do Sul em 1939. Pastoreava uma igreja pequena num subúrbio de Chicago e pregava num programa de rádio semanal. Em 1946, tornou-se o primeiro membro do Ministério Mocidade para Cristo, com dedicação exclusiva, e deu início às suas campanhas evangelísticas. Por 4 anos, de 48 a 52, foi também diretor da Instituição de Ensino Cristão Northwestern Schools, em Minneapolis. Em 1949, chamou a atenção dos Estados Unidos com a Cruzada Evangelística, que realizou numa tenda em Los Angeles, e em 1957, suas reuniões em Nova York encheram o Madison Square Garden durante 4 meses, confirmando como uma das principais figuras da cena religiosa americana. Graham era uma presença constante nas listas de pessoas mais admiradas. Entre 1950 e 1990, ele figurou mais vezes na lista dos mais admirados do Instituto Gallup que qualquer outro americano. Numa lista de pessoas notáveis por suas realizações, elaboradas certa vez pelos Ladies Home Journal, Graham figurava em segundo lugar na categoria religião. Em primeiro lugar estava Deus. Foi ainda agraciado com a Medalha Presidencial da Liberdade em 1983 e a Medalha de Ouro do Congresso em 1996. Sherwood Ward, que durante 17 anos editou a revista Decision da organização Graham, citou um pastor escocês que comentou a respeito de Graham: "A primeira coisa que me impressionou ao vê-lo de perto não foi sua boa aparência, mas sua bondade. O que me chamou a atenção não foi o número extraordinário de compromissos que ele precisava cumprir, mas sim quanto ele era comprometido com o seu Senhor e Mestre. Basta um momento com ele para perceber a sua sinceridade. É uma característica que deixa qualquer um encabulado e mexe com a gente como nenhuma técnica ou habilidade seria capaz de fazer." Graham foi um modelo de integridade, apesar dos escândalos e tropeços que derrubaram outros líderes e ministros, entre eles um de seus amigos, Richard Nixon, e vários televangelistas. Ninguém jamais levantou alguma acusação grave contra ele em 6 décadas de ministério. Isso não quer dizer que ele não tenha recebido duras críticas. Alguns liberais e intelectuais diziam que sua mensagem era simplista. Alguns fundamentalistas o acusavam de fazer concessões ao cooperar com grupos majoritários e com o Conselho Nacional de Igrejas. Sua posição antissegregacionista moderada durante a época da luta pelos direitos civis sofreu bombardeio de ambos os lados. Os segregacionistas brancos ficaram furiosos quando ele convidou o agitador Martin Luther King Jr. para orar na Cruzada de 57 em Nova York. E os ativistas dos direitos civis o acusaram de covardia por não se juntar a eles nas marchas de protesto e ser preso em defesa da causa. Em 1982, ao visitar a antiga União Soviética para pregar o Evangelho, a convite do governo, Graham desencadeou uma tempestade de críticas. Apesar de ter se encontrado com os 7 siberianos, dissidentes pentecostais que buscavam o asilo político, foi atribuída a Graham a declaração: "Pessoalmente, não vi nenhum sinal de perseguição religiosa." Alguns o chamaram de traidor, mas ele dizia que iria a qualquer lugar para pregar, desde que não houvesse restrições à liberdade de proclamar o Evangelho. Ele voltou, afirmando ter visto a mão de Deus operando na União Soviética. Foi duramente criticado e acusado de ser ingênuo e de servir de instrumento da máquina de propaganda soviética. No entanto, por volta da década de 90, após a queda da União Soviética, num discurso dirigido a National Religions Broadcasters, o então presidente George W. Bush mostrou que ele estava certo em suas previsões. Há 8 anos, um dos maiores embaixadores do Senhor, o reverendo Billy Graham, foi à Europa Oriental e à União Soviética. Ao voltar, disse pressentir que haveria uma abertura religiosa naquela região. E talvez ele tenha percebido isso antes de qualquer um de nós, porque é preciso ser um homem de Deus para perceber quando a mão de Deus começa a se mover. Talvez o legado mais importante de Graham tenha sido sua habilidade para apresentar o Evangelho numa linguagem que todos conseguiam entender. Ele fez isso de forma brilhante, usando com criatividade as tecnologias mais modernas, rádio, televisão, revistas, livros, uma coluna jornalística, filmes, transmissões por satélite e internet para divulgar a sua mensagem. Na década de 90, ele redesenhou o modelo de suas cruzadas, mais tarde denominadas missões, em respeito aos muçulmanos e aos outros que se sentiam ofendidos com a conotação do termo cruzada. Sua tradicional Noite da Juventude foi transformada num revolucionário concerto para a nova geração, em que artistas cristãos do rock, rap e hip hop abriram o evento e Billy Graham pregava em seguida. Esse formato atraiu um número recorde de jovens que iam assistir às bandas e depois, surpreendentemente, ouviam atentamente o octogenário evangelista. Além de tudo isso, ele ajudou a fundar várias organizações importantes, como a Mocidade para Cristo, a Associação Evangélica Billy Graham e o Ministério Christiane Today. O círculo de sua influência se estendeu a instituições de ensino como o Eton College, em Illinois, o Seminário Gordon Conwell, em Massachusetts, e o Northwestern College, em Minnesota, e o Seminário Fuller, na Califórnia. Seu apoio e incentivo ajudaram a criar o Conselho Evangélico de Responsabilidade Financeira, as organizações Greater Europe Mission, a Transworld Radio, a Visão Mundial, a World Relief, além da Associação Nacional dos Evangélicos. Ele reuniu a comunidade cristã global em convenções internacionais. O Congresso de Evangelismo Mundial, em 1966, em Berlim. O Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne, na Suíça, em 1974. E três grandes conferências que agruparam evangelistas itinerantes em Amsterdã, em 1983, 1986 e 2000, atraindo quase 24 mil evangelistas atuantes, provenientes de 200 países. Em muitos aspectos, Billy Graham formou e personificou o movimento evangélico. O teólogo J. A. Parker atribui a convergência evangélica a Graham. Até 1940, cada um era por si. Não havia nenhum sinal de unidade. Existiam alguns focos de resistência tentando firmar-se diante da avalanche liberal. Da década de 50 em diante, contudo, os evangélicos se uniram cada vez mais em torno de Billy Graham e de tudo o que ele representava e defendia. Começou naquela época e continua assim até hoje. Para muitos, porém, William Franklin Graham não será lembrado por essas realizações. Ele será sempre Billy, como preferia ser chamado. Sua autobiografia recebeu o título Just As I Am, um reflexo de seu espírito humilde, tirado do hino mais cantado quando ele convidava as pessoas para irem à frente receberem o amor de Deus. Sua humildade diante do Todo-Poderoso incentivou milhões de pessoas a se aproximarem de Deus com o mesmo espírito. Que este livro, que expressa de tantas formas as últimas palavras que ele nos deixou, possa encorajar você a fazer o mesmo. Marshall Shelley, vice-presidente da Christianity Today.